Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quinta-feira, estamos a 17 de março de 2011, e eu cá estou para fazer companhia até bem perto das 21h30. Ora, no nosso programa hoje, como é habitual às quintas-feiras, vamos trazer-lhe música que... Enfim, bom, de artistas que conhece, mas essas músicas ou essas versões são efetivamente pouco ou nada conhecidas. Continuamos a navegar pelos rarities dos nossos grandes artistas. Another of Me é o tema dos Cutting Crew, e é o tema que vai abrir a edição de hoje no Musicália. Depois, Walk Like an Egyptian. Mas esta versão dos Bengals não é assim tão conhecida quanto isso. É uma Extended Version, e que vamos ouvir então... Aliás, uma Extended Version, que vamos ouvir daqui a pouco, depois dos Cutting Crew, com o tema Another of Me. São os dois primeiros temas de seis que vamos escutar esta noite, na edição de hoje do Musicália. Burger. Walk like an Egyptian. White Sombrero como se chama esta música dos ABBA, eles lançaram, já no novo milénio, um álbum chamado Rarities, em que incluem algumas músicas que até são bem conhecidas, mas com ligeiras alterações, e outras que nem por isso. Esta But On Your White Sombrero é uma dessas músicas muito raras que os ABBA nunca haviam lançado em CD, mas que chegaram, aliás, nem sequer em disco, mas chegaram, efetivamente, a compor. Ora, vamos então ouvir os ABBA e logo depois o tema Listen to the Magic Man. Listen to the Magic Man é um tema da cantora Celine Dion, do seu álbum Rarities Volume 1. Vamos ouvir estes dois temas dentro de alguns instantes. Quero só enviar-lhe um abraço e agradecer a sua preferência. E vamos finalizar mais uma edição de Musicália, em que navegamos por tantos sons e músicas que não conhecíamos, de intérpretes que sabemos dizer o nome, de cor e salteado. Nilce Deca traz-nos You Gotta Learn Your Rhythm. É a música que nos vai trazer do seu álbum Rarities. Vamos até às tapes de John Lennon, até às cassetes e até aos takes, para ouvir uma versão, uma das várias versões únicas de John Lennon que não se chegou a sair do estúdio. A música chama-se Imagine, e se há música mais conhecida no mundo, acho que é mesmo esta, mas esta versão não é assim tão conhecida quanto isso. Só mesmo os incondicionais fãs que vivem o dia-a-dia a pensar em John Lennon. Ora, é desta forma então que fizemos mais uma edição de Musicália. Foi um prazer enorme estar convosco. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe Beat Sounds. Fique bem e até amanhã. Just swings a hickory stick. Start a reeling and a rocking and a rolling with your chick. Someday you'll join us. imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood or man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday